O Ministério Público de Minas Gerais apresentou, em reunião realizada nesta sexta-feira, 23 de agosto, em Ipatinga, no Vale do Aço, a proposta de um termo de ajustamento de conduta à Uzi Minas, com cláusulas prevendo medidas para diminuir a emissão de partículas sedimentáveis, o chamado pó preto, pela empresa. O coordenador das Promotorias de Justiça de Ipatinga, Francisco Ângelo Silva Assis, explica os problemas que esse tipo de poluição acarreta na cidade. Aqui tem um problema com poluição, né? Você é uma planta industrial que está no meio da cidade, um problema de muitos anos, né? Quando se instalou essa planta, se tinha uma modelagem de normação, que hoje é outra e a poluição é visível. Por que ela é visível? Porque caiu um pó preto aqui. Então, esse pó preto ainda não tinha sido tratado melhor e é um incômodo muito grande. Ele causa diminuição de preço de imóvel conforme o bairro que é impactado. Por exemplo, o bairro das Águas tem um impacto desse tipo de poluente 25 vezes acima do limite. O impacto na planta é muito grande. Ao redor do empreendimento da Uzi Minas é muito grande. E a população tem uma séria dúvida, inclusive em relação ao Ministério Público, porque ele tem um ajustamento anterior. E esse ajustamento anterior não tratou do pó preto, tratou da coisa mais grave, que é o poluente fino, que nós chamamos de PM10 e PM2,5. É a espessura do poluente, bem como gases, gases que podem causar danos leves a graves, dependendo do sujeito que possa ter alguma doença que possa ser impactada de forma mais significativa. E isso já tem impacto. Nós temos estação de monitoramento, tem um placar que exibe esse monitoramento, foi feito pelo MP, está bem cumprido pela Uzi Minas. A Uzi Minas custeia uma empresa que faz a coleta desses poluentes mais finos e graves, né, e gases, e leva isso para a FEAM, e a FEAM divulga um boletim diário. Além do boletim diário de qualidade do ar, que abarca o que vem das minas e abarca o que vem também de outras fontes, a gente tem um placar aqui na cidade, ao longo da cidade, que exibe. E a população tem uma dúvida danada. O Ministério Público fica aí compactuando com as minas, porque a qualidade está boa aqui, mas a casa está cheia de pó. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse poluente grosso, a gente chama ele de precipitável. É um pó preto mesmo que incomoda a dona de casa, que tem seu imóvel ali atingido, precisa de limpar, incomoda quem vem em placa, por exemplo, de aquecimento solar, aquilo vai impregnando nos automóveis. É um poluente que causa desgaste e que tem dúvida em relação ao impacto na saúde humana. Mas aí a gente segue pelo princípio da precaução, né? Da prevenção, do poluidor pagador. Então é esse enfrentamento. E a gente conseguiu uma vitória hoje, coisa que demoraria muito tempo para vencer no processo, a gente está conseguindo facturar com as minas. Pelo menos grande da proposta de TAC, ela já concordou em instalar a rede de monitoramento. E agora ela vai analisar, e acho que vai aceitar, que a gente vai mensurar as fontes, né? O impacto de cada chaminé, são 96 chaminés, o impacto de cada pátio, que tem carvão, sinter, minério, né? Nós vamos conseguir extrair a inventariação disso tudo com esse TAC e poder pactuar as reduções, no mínimo, nos percentuais normativos da deliberação normativa de 81, uma deliberação até antiga, que vai ser cotejada com a CONAMA 491. Então, nós vamos conseguir trazer um impacto bem reduzido, bem mínimo, que a população não se sinta insatisfeita. Tem uma pesquisa feita pela Uzi Minas, porque assim está prevista na normação e o promotor titular pediu, no sentido de colher a satisfação e insatisfação popular. Aqui em Ipatinga está testado pela própria Uzi Minas, que é 90% de insatisfação. É muito grande a insatisfação popular. E se confunde muito o tipo de poluente, se atribui até mesmo ao Ministério Público uma certa conivência com o empreendimento. Porque o sujeito vê lá a qualidade boa, que está se referindo a poluente fino, em gases, e vê a casa dele toda suja. Esse impacto todo que o pó preto causa todo dia. Né? Seja pelo arrastamento da pena nos pátios de carvão, minério e sinter, seja pela dispersão pelas chaminés. Aí nós temos até o estudo já de impacto e tal. Então, hoje foi uma vitória, que pelo menos parte do TAC, a Uzi Minas já aceitou, demoraria anos para vencer isso na justiça, e agora vai aceitar e vai provocar os seus termos, como que nós vamos fazer a mensuração de cada uma das fontes e o planejamento da redução. Francisco Ângelo elenca as medidas que deverão ser tomadas pela empresa. O TAC está prevendo a implantação de um sistema, a gente vai ver a tecnologia, se vai ser uma opção de caixa que mensura cada fonte, uma opção de jarro, que já vai ser feita, uma opção de high-vol, até a gente sugere também no end-face. São todas, além do cinturão verde, São todas tecnologias que você usa para reduzir esse poluente, esse pó preto. Entendeu? Para você reduzir, não, desculpa, mensurar. Depois disso, nós vamos usar do inventário que a Usiminas vai fazer em cada pilha dela de carvão, minério, cinza, em cada chaminé das 96, para a gente mensurar a percentagem de poluição, isso é possível, de cada uma dessas fontes. Para depois a gente planejar a redução, que ela já vai pactuar, que vai voltar para os limites normativos. Ou seja, ela praticamente vai reconhecer tudo que eu poderia pedir numa ação civil pública, que demoraria uns 10 anos. E daí, a partir daí, é só fiscalizar o cumprimento do TAC até essa poluição estar perceptível de não estar impactando na vida das pessoas, porque essa poluição você percebe, ela cai na sua casa, ela cai no seu carro, cai na cidade. A empresa tem 20 dias para se manifestar sobre a assinatura ou não do termo de ajustamento de conduta. O descumprimento injustificado de quaisquer das obrigações constantes no acordo, caso assinado, implicará multa no valor de R$1 milhão. E o descumprimento dos prazos previstos implicará multa diária no valor de R$1.000, que serão revertidas para o Fundo Estadual do Ministério Público. Caso a empresa não aceite o acordo, o Ministério Público deverá expedir uma recomendação ou mesmo ajuizar uma ação judicial, obrigando a empresa a adotar as medidas. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.